Pois agora aqui no canal 2, nota 7. A seguir, não perca Girassol. Caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Nota 7, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Ora, estamos já então no novo ano, no ano 2012, então a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O nosso programa vai-lhe trazer nos próximos instantes música diversa, aliás, mesmo muito diversa. A primeira, por exemplo, chama-se Gonna Fly Now e é interpretada por Jill Ventura, ainda em ritmo de festa da passagem de ano. Depois mudamos de tom para ouvir o Voice of Autumn, a música, a composição de Blunker. Para ouvir também uma melodia, no mínimo, sensacional. Chama-se Set Expression, ou se preferir Expression 7, mas esta escrita em romano. Ora, a música é de alguém que só de si já chama a atenção. Sans Preux. Um nome que não pode jamais passar despercebido. Vamos então ficar com esta melodia, ou com estas três melodias, uma de cada vez. Primeiro, vamos à melodia de Gil Ventura com Gonna Fly Now. E depois de lhe ter apresentado o que iremos hoje ouvir nesta edição da Nota 7, e já temos aliás escutado a primeira melodia, vamos à segunda, sonoridades bem distintas em Voice of Autumn. Uma composição, como disse há pouco, de Blanker, e que certamente não vai passar despercebida aos ouvidos mais abertos a novas sonoridades. Não é todos os dias que ouvimos músicas desta qualidade no Nota 7. Thank you. E é nesta viagem meio inebriante entre a calma e a aflição que vamos chegando ao final do nosso Nota 7. Vamos ficar com a música, como disse há pouco, de Sempre, Expression 7, e que vai assim fechar a edição de hoje do nosso Nota 7. Quero desejar aos estimados ouvintes a continuação de uma ótima tarde. Já a seguida, chega mais uma edição de Giração. Fique bem então, tenham uma boa tarde na companhia da Rádio Antena Web, do Canal 2 e também da Antena Best. Boa tarde e até amanhã.